que será do PMDB nativo nas eleições do ano que vem? Pois os deputados que foram falar com o vice-presidente da República, Michel Temer, voltaram divididos a Curitiba. Há os que anunciam candidatura própria, a do senador Roberto Requião, como inevitável. Seria ele o único nome competitivo para uma disputa majoritária. Aí entra em cena a coluna antirrequianista, que junta gregos e mexicanos e gente de todo tipo, desafetos do senador, que querem barrar exatamente essa possibilidade de ele ser candidato. Podem constituir a maioria que se unem contra Requião. Se somados os adeptos do Cano Beto Richa e os seguidores de Orlando Pessutti, estes preferem o PT e até sonham com a candidatura própria do Pessutti para ajudar Gleisi Hoffmann. Ou seja, dessa viagem a Brasília para colher uma orientação segura, o PMDB voltou com a única certeza: vai ter que apoiar a reeleição de Dilma Rousseff. O resto é dúvida e adiamento de decisão para o ano que vem. Até porque o vice-presidente da República, que é do PMDB, a maior figura, no maior cargo, de gente de dentro do partido, Michel Temer, disse que a Executiva Nacional não vai interferir nas decisões locais. Ou seja, o PMDB pode muito bem apoiar Beto Richa aqui na província e apoiar Dilma para a presidência da República. É assim que funciona, não é de outro jeito. O PMDB é muito acostumado a fazer isso. Temer sentiu que a maioria quer mesmo a aliança com Beto Richa. Os únicos que defenderam a candidatura própria foram Cleiton Kiels, Alibeli Neto, Gilberto Martim e Valdir Pugliese. As conversas internas, porém, continuam e com grande garantia de a decisão local ser respeitada. É o que vamos ver. Até lá, uma confusão danada dentro de um partido que pode decidir o futuro do Paraná, tendo ou não tendo candidato a governador. Bom dia a todos.